alvoredos lá do meu sertão. Eu vi a passarada cantar, louvando a Jesus de Nazaré. Lindas melodias eles entoavam, unidas todas manhã, louvando o autor da criação, cantando suas simples canções. Sofreu angústia no espírito, morreu pra nos salvar, o Cristo bendito, para nos levar para o infinito. Unidas todas manhãs, louvando o autor da criação, canta.